tema de hoje é Deus vivo. Vou começar com uma frase de Jesus que diz: não busco minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, o que será que ele queria dizer com isso, né? Quem é que foi Jesus? A gente já ouviu tanto sobre ele, vimos histórias, livros, filmes, ouvimos falar muito. Para nós, quem é Jesus que é capaz de nos dar uma ideia sobre a conduta e a vida dele, que dizia que ele se anulava porque ele veio para cumprir uma vontade de algo muito maior do que ele. E através disso, ele levou a vida dele, através disso ele conduziu e deixou para nós todos os ensinamentos pelos quais ele passou aqueles que estavam próximo dele, que se perpetuaram até hoje. Então, tentando saber quem é Jesus, a gente já vai mais além, né? Quem é Deus? O que é Deus para nós? Como é que nós entendemos essa ideia de Deus, que é bastante complexa, bastante difícil de conceituar? Eu digo sempre que nós temos uma maneira de perceber as coisas, até de raciocinar, muito concreta. A gente entende as coisas que a gente consegue ver, tocar, e quando se fala de Deus, parece algo indefinido nesse aspecto. Então é natural que a gente entenda Deus como algo muito subjetivo. Eu sempre lembro, quando a gente é pequeno, das coisas que a gente aprende e ficam muito marcadas, né? Então, Deus era aquele homem velho, de cabelos longos, brancos, com uma aparência séria, mas que imprimia assim um respeito muito grande. Então, a gente acabou conceituando Deus dessa forma. No Livro dos Espíritos, a primeira pergunta é bem essa, né? Não é quem, é o que é Deus. A primeira pergunta que eles fazem é: o que é Deus? E a resposta também é muito simples: é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Causa primeira de todas as coisas. Então, a partir daí, a gente já começa a querer definir um pouco melhor, né? Essa presença de Deus. E mais adiante fala-se dos atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Entre outros, os últimos que ele coloca ali é soberanamente bom e justo. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas, às vezes, reclamarem, né? Porque os seus desejos não acontecem como elas querem que aconteçam. Acontecem situações na vida que causam sofrimento, causam dor, causam descontentamento. E aí, um dos primeiros passos que é dado é se revoltar contra Deus ou questionar a Deus por quê que isso está acontecendo, como é que ele permite. Então, como a gente não compreende realmente Deus, né? Dentro do próprio Livro dos Espíritos tem uma pergunta que é muito interessante, que é bem nesse sentido. Vendo tudo que nós estamos vendo, isso há quase 200 anos atrás, né? Então, se a gente transportar para hoje, talvez fique mais amplo ainda. A pergunta é, mais ou menos, né? Como é que Deus permite que tudo isso que eu estou vendo de errado aconteça? Por que que ele não faz nada para mudar isso? Já que ele é poderoso, ele pode tudo, por que que ele não muda isso? E a resposta é muito interessante. Ele fez a cada um de nós para podermos mudar isso que a gente está vendo que é errado, que a gente não concorda com aquilo que a gente diz que é mal ou que não existe o bem ali. Então, nós todos temos essa oportunidade de, através das nossas atitudes, modificarmos esse panorama que é o nosso mundo. Ah, é difícil. Vários irmãos nossos vem fazendo isso constantemente ao longo do tempo, inclusive hoje. pessoas encarnadas, simples. Não precisa ter uma posição social de mandar para poder dizer assim, assim. Não, não. O bem, ele age de forma muito simples, através de pequenas atitudes diárias, dentro sempre de uma continuidade. Não adianta eu fazer uma coisa boa e achar que só por isso está resolvido. Continuamente. E dentro dessa compreensão, eu falei, né, de quando a gente é pequeno, a gente recebe informações e guarda elas muito vivas, e muitas vezes a gente leva elas para o resto da vida, porque a gente não redefine conceitos, não porque não quer, né? E uma das coisas que nós aprendemos, por algum motivo, é que existia Deus e existia o demônio. Duas forças semelhantes, antagônicas, que duelavam para ver quem tinha o comando. E a gente aprende com o tempo que não existe o demônio. Não existe uma personalidade má. Eu vou ler de novo. Causa primeira de todas as coisas. Se Deus é a causa primeira de todas as coisas, nessa ideia do demônio, ele teria criado um ser voltado ao mal, um ser ruim. Aí então não é Deus. A gente já elimina essa questão. É muito filosófico isso, mas é forma de se entender, de se modificar estruturas que a gente carrega durante muito tempo. A gente aprende então que não existe o demônio. O que existe são seres, como todos nós, que em alguns momentos fazem coisas ruins. Alguns fazem mais, porque estão mais atrasados de repente. Ou mesmo nós, lá atrás, éramos muito mais voltados a cometer erros do que hoje. Ainda que cometemos muitos hoje. Mas estamos em busca de um aprimoramento, através de uma consciência sobre nós mesmos. Não devo fazer tal coisa, porque não é legal, não é certo. Não por medo, por consciência. Então, se atribuía todo o mal que existe como sendo algo externo, algo que uma força demandava fazer. Quando, na verdade, é cada um de nós, quando não estamos do lado do bem, estamos do lado do mal. Tem uma, vamos chamar de piada ou história, que o Mickey contou já várias vezes aqui, que talvez você já tenha ouvido, mas eu vou contar de novo, porque eu acho muito interessante dentro desse contexto. É contado pelo Osho, né? E ele diz, nessa alegoria, que existia lá no plano espiritual, então, o céu e o inferno, divididos por um muro alto. Do lado o céu, do outro lado o inferno, em cima desse muro, um monte de gente. Tanto quanto cabia em cima do muro. E do lado ali do inferno estava o diabo e o seu assessor primeiro, olhando para aquelas pessoas em cima do muro, observando. Eles estavam ali indecisos, não sabiam se ficavam do lado do céu ou do lado do inferno. Então, enquanto eles não se decidiam, eles estavam em cima do muro. Que é aquilo que se fala, né? A pessoa está em cima do muro. E aí aquele assessor pergunta assim para o diabo: tu quer que eu vá lá e derrubo eles? Joga eles para o nosso lado aqui? Eles não precisa. Eles não sabem, mas eles já são nossos. O que ele quer dizer com isso? O bem, ele precisa ser justificado. Ele tem que ser feito. Não é por não fazer o mal que eu estou fazendo o bem. A gente sabe disso, mas às vezes a gente tenta se esconder um pouco atrás de algumas palavras. Ah, eu não sou mal. Não, não ser mal não significa ser bom. Então, quando a gente fala em Deus vivo, a gente retoma de novo aqueles atributos que eu falei. Bom e justo. Deus é amor. Ele ama a todos os seus filhos, a todas as suas criaturas da mesma forma. Quando a gente consegue exercitar um pouco dessas questões, fazendo aos outros a bondade, sendo justos, compreensivos, sendo caridosos, amorosos, nós estamos trazendo vivo Deus. Porque não adianta eu dizer que eu fui criado por Deus se eu não me assemelho a Ele. Parece um filho desconhecido. Então, eu tenho que ser mais parecido, eu tenho que começar a mostrar aquela hereditariedade que nós temos. Com vontade, com força. Nós temos que acreditar que nós somos realmente filhos dEle e começar a botar para fora isso. Tem um termo relativamente novo que se usa, né? Somos co-criadores. O criador a gente sabe quem é. E o co-criador é aquele que auxilia o criador. Tudo aquilo que tem no mundo, seja na matéria ou seja na energia, foi criado por Deus. Pertence a Deus. Nós, tudo que nós fazemos, nós nos apropriamos por um período dessas coisas para co-criar, para criar alguma coisa. A questão é saber se o que nós estamos criando são coisas boas ou se são coisas negativas. Nós estamos aqui envolvidos por uma atmosfera que a gente não vê, mas a gente sente. O que nós fazemos dessa atmosfera? O que nós emanamos através dela que chega no outro, chega na natureza como um todo? O que é que eu estou colocando da minha, das coisas que eu carrego comigo para fora? São coisas positivas, mais ou menos negativas. Então, trazer vivo todos esses atributos, toda essa verdade que existe é no dia a dia, através da consciência, de tomar consciência e de atitudes positivas. Eu disse, Deus é amor, mas Deus também é ação, é atitude. Na pergunta lá, quando diz, poxa, tu foi feito? Faz alguma coisa, modifica o quadro que tu vê que é ruim. Então é isso que a gente tem que acreditar, que nós somos capazes, que nós temos essa potencialidade dentro de nós, para fazer coisas que vão além daquilo que é meu, daquilo que eu sou. Fazer coisas mais amplas. Cito de novo, personalidades que ainda se encontram vivas hoje ou que já passaram ao longo da história e que a gente reconhece eles como sendo pessoas que tiveram essa capacidade, simplesmente porque colocaram quase que um pé na frente do outro para ir caminhando nesse sentido. Então, tudo à nossa disposição. Quando se fala, muitas vezes até na hora do passe, né? Quando se recebe um passe, o passe é uma energia que cai sobre todos nós. Mas alguns de nós a recebem de forma diferente. Alguns não, todos recebem de uma forma diferente, de acordo com aquela abertura que a gente está dando naquele momento. A gente se recarrega de uma forma boa ou, às vezes, um pouco menos. A gente tem essa possibilidade. A gente só tem que estar mais conectado, estar mais próximo, sair de cima, às vezes, do muro e escolher o lado certo para ficar. Deixar aquilo que não faz bem para trás. Dizer, eu quero tal coisa. E aí a gente torna, como diz, né, vivo esse Deus que nos deu essa vida, que é uma grande oportunidade que a gente tem.